me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora, que eu vou feliz da vida. Amor, que eu vou feliz da vida. Acariciado, machucado e amado por você. E depois pode me mandar embora, mesmo que sejam 4 horas da manhã, chovendo, fazendo frio. Amor, e me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer. Eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado amor. Você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora, pois eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado amor. Pois eu sou o seu escravo, adorado e amado por você. E depois pode me mandar embora, mesmo que sejam 4 horas da manhã, chovendo, fazendo frio. Amor, e me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer. Eu vou muito contente e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante.